morena, que eu vou te ensinar a nova dança que aqui chegou. É sucesso em Sergipe, em São Paulo, em Recife, Maceió e Salvador. Jogue o corpo pra lá e pra cá e vai descendo devagar. É pra dançar agarradinho, arrochando gostosinho, sem ter hora de parar. Me aperte gostoso, morena, não se acanhe. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha e vai descendo na encaixadinha, na encaixadinha. Vai na encaixadinha, na encaixadinha. Só na encaixadinha, vai na encaixadinha. Vai na encaixadinha, vai na encaixadinha. Vai! Vem morena que eu vou te ensinar a nova dança que aqui chegou. É sucesso em Sergipe, em São Paulo, em Recife, Maceió e Salvador. Jogue o corpo pra lá e pra cá e vai descendo devagar. É pra dançar agarradinho, arrochando gostosinho, sem ter hora de parar. Me aperte gostoso, morena, não se acanhe. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha e vai descendo na encaixadinha, na encaixadinha. Vai na encaixadinha, na encaixadinha. Só na encaixadinha, na encaixadinha. Vai na encaixadinha, na encaixadinha.